pensando em descer em high speed para 2000 pés para o nosso sequenciamento. Logicamente, a razão de descida, o certo? Não, a razão de descida pode ficar à vontade. Só quero que aumente a velocidade ou mantenha mesmo, tem condições. Não tem condições de aumentar muito mais, pode manter a mesma velocidade. Então tá ótimo, então mantenha até duna. Isso é para 2000 pés, é posto avisado, 437. Até duna, é posto avisado, 2437. Controle, Salvador Alonso, então, e é o 35220, até 110 para o diamante. Gente, daquilo, hein? Com aquilo do controle 5220, deixa para 4000 pés na chegada a mão, redução, reduza para 220. Reduzindo para 220, 220 até 4000 no perto do diamante. C33, força aérea, tô com o RMT os 34, curva esquerda, reporte na perna do vento da pista 17. Curva esquerda, reporte na perna do vento da pista 17, 2733. Romeu Mike Mike ali, mantém capsura 1-0. Vai lá, mantendo a 1-0, Mike Mike. Botando o tango, controle. Escuta, prossiga. Você pode prosseguir direto com o queixo, mas para evitar os tráfegos da aproximação, só manter o 040 até a nossa liberação. Positivo, não, irmão. É pro de conquista, mantendo o 040 até a sua liberação, o tempo tango. Azul 4060 vai descer pro 050, agora 50. É autorizado 050, para o azul 4060. Romeu Mike Mike livre decolagem, pista no 0, vento 180 graus com 07 nós. Delta 3895, sente daqui, autorização de tráfego 360, Guarulhos. 95, aguarde a cópia, o ajuste 1908. Aguarda. E descida a critério. A critério é 1437. Mais 433 em ponto, pista 17. Pelo 437, tem condições de completar a aproximação, está passando 3500. Caso não negativo, a gente pode dar um vetor para prosseguir na descida. Confirma, foi o 437? Desconsidere, reposta avisada 437. Reposta avisada 437. Lei da El, lei da Bridge. Controle 120-8, transponder 5031, o azul 4207. Curva do Rio de Janeiro, 3000, para a patroa da El, da El, da Bridge, segue reto. 5031, transponder, controle ficou em 128, confirma? 128. Sim, 128. Azul 4207. Então 1, autorizado para puxar a chama táxi. Autorizado para chama táxi 4207. Salve Salvador, corre o 177. Informação Kilo para autorização Porto Seguro, está no portão 5. Zona 777, Porto Seguro, a guarda cobra, número 2, o ajuste no 09. Seria a saída prevista, Coral? 740, objeto, desce ao 050, 50. 50, 6740. 5220, prossiga para 2010, ajuste no 018, vai reportar lá, estabilizado. Eu percebo da manta, acerta 2000, chamar estabilizado, clip 5220. Só o número 5 na aproximação, só 220, mas vai tudo transcorrer bem. Ok, mantendo 220 mais. Salvador, bom dia, é o Força Aérea no 359, com informação Kilo. Bom dia, no 359. Mantenha 1110 no chegada Mari. Quando o ideal de descida, reporte ao controle. No 359 já está no ideal de descida. Vai cumprir o perfil da chegada Mari. Aprovado agora direto Mari. No 359 desce ao 060. No 359 desce para 060. Olha, Salvador, bom dia. Papa Romeu, Romeu, Mike. Bom dia, Romeu, Mike. Suba 1100 na saída Coral, vigilância. 100 na Coral, autoriza da presença, pode direto do Coral, para evitar formações? Afirmativo, reporte, quando atingindo uma centena. Ciente, Pro de Coral, reportando atingindo uma centena, mais. O Fossolo no 437, passou duas, já estamos ligando por direto. Pois, 18,6, Pouso. 18,6, grato, boa tarde. Seguro 340, Upper Whisky 50, decolando Dama 0 com curva direita da Euleda, direto por seguro. Controle 208, Transponder 5050, Gol 1777. Correto, chamará pronto 1337, né, Gol? Chamará. Então, Romeu, Mike. Será no 437, bom dia, altímetro 1098. E avisou com o campo? Continua a aproximação, aguardando contato do aleator 1437, Força Aérea. No 437, tráfego avisado, chega o trem. O vento. Bip checado, livre pouso, pista no 0, 160 graus, 0629 é o vento. 1437, Força Aérea. Livre pouso, 1437. Centena Alfa Tango Tango. Autorizado a centena Tango Tango. Tio, mantém a posição na Lima e chama o solo no 19, Força Aérea DC-33. Chama o solo no 19, 33. Salvador, Força Aérea 2733, na Lima. Força Aérea 2733, táxi via Alfa. Táxi agora via pátio principal. E pátio 3. Pode prosseguir via pátio principal, Juliette Alfa e reporte na Delta para o cruzamento. Principal, Juliette Alfa, Delta para o cruzamento, 2733. Solo azul 4207 para táxi, com 105 aguardo, 4 horas de autonomia, automática capina. 07 direita, ponte espera 18,6, o ajuste no 098, vou ver. Do lado direito, vai para a ponte espera, chama 18,6, por favor. Estará estabilizado, 6740. Azul 4060, complete a aproximação, 3386, bom pouso. 186, obrigado, bom dia, bom trabalho, senhor. Salvador, Azul, muito bom dia, Azul 4060, está no ILS da 10. Estou iniciando a baixada travada 4060 da Azul, altímetro 10 no 8. 18, após a lá externa. Pulseira no 4. Durst, 10, 18, resposta avisado, no LF. Pulseira no 359, desce para 2010, ajuste no 0, 18, resposta estabilizado, no LF. 359, autorizado descida até 2000, com ajuste 10111, reportarei estabilizado no IRS, no 359. Batendo, ponto de espera, 4217. Está na embaixada travada, azul 4060. Tráfego aviscado, livre pouso, piso no 0, vento 170 graus, 079, azul 4060. 170 com 7, livre pouso na 10, azul 4060. Queixa, reduzindo, 18.000, obrigado, até daqui a pouquinho. É. Sáquio, botão 3295. Vai, volta para cruzamento, 2733. Mantenha a posição, 2733. Ah, mantém a posição, 2733. Passando sempre a baixar travado. Sim, só confirmar um ajuste. 5728 ao solo. Tá na sua escuta, senhor. Recife, copia? Copia. Autorizado Recife, nível 350 para o ISC 58. Pista 10, curva esquerda na Pucaracaju. Controle 120-8, transponder 5070, aguarda o cotejamento 5728. Autorizado cruzamento da 1028 em direção ao pátio militar. Cruzamento 1028, 2733. Paulo Salvador, TAM 3191, informação Kilo, para cópia Galeão, nível 340. Guarde a cópia, o ajuste no 083191. Guarda. 360, obrigado, senhor. Boa tarde. Até pouco. Então, estamos autorizados 350 para Recife. É, decolagem pista no zero, primeira curva esquerda, na Ponta Aracaju, Peruí 58 aerovia, 208 ao controle, 5070 ao transponder. 5728, a posição é a 9. Correto, 5728, chame pronto para o puxo e acionamento. Vai chamar pronto, 28. Solo azul 4090, livrando na Foxtrot. 4060, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, via Alfa vai reportar antes da Juliette, 4060. Mike Papalima, prossiga. Positivo, está na sala da DEI, é, com plano para Azul Cabaceiras do Paraguaçu. Instruções. Cabaceiras do Paraguaçu, confirme, foi feito um delegado do plano? Afirmativo, a nova está para as 14h40. Gente, aguarde a cópia, o ajuste 10-17. Mike Papalima está no pátio 4. Bate da ADI, 10-95 no ajuste. 4-2. 207, as 47 decola, chama o controle, ano 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Drone, bom dia, azul 4207. Bom dia, 4207, subiu o antena 360, cero Israel. Barba, 4207. Barba, 4207. Bom dia, 4068-6-3286, gráfico, ótimo, final de semana. 4060, sempre acima da Juliette. 4060, ingresso à sua esquerda, Juliette, portão 1. Esquerda até o 1460. Bom, eu vou no 777, para o pushback, estacionamento, portão 5. 9777, coordenem com a equipe de solo, eu tenho um azul que vai passar a retaguarda, posta livre. Após azul, coordenado com a solo, obrigado. 220 da Triple, livrou Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5220 da Triple. Repouso 6740. Para a cópia, tá? 3191. Prezado Galeão, nível 340, via Open Zulu 10, pistão 90, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120-8 e transponder 5057, tá? 3191. Prezado 340 para o Galeão, Apesulu 10, aerovia, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1209, transponder 5057. 120-8 é o controle, confirmando 5057, chame pronto, portão 2. 208-5057, chamarei, tá? 3191. E Web 6740? 219-6740. Voador Objeto 6740, livrou, estamos na Alfa. 6740, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 6740 Web. Papa Romeo, Mike, Papa Lima, eu solo voltando. Copio, Mike, Papa Lima. Confirme a ideal de saída e a distância de Cabaceiras para Paraguaçu para Salvador. 330 é a ideal de saída, 5 milhas. Controle. Tá com Pro Norte? Afirmo. Prezado Salvador Grupo Azul, Cabeceira do Paraguaçu, 510 pista 97 com Proa Norte da 17, em coordenação com controle 18, com a torre 186, controle 120-8 e o transponder 0132, o Papa Romeo, Mike Papa Lima. Positivo, decola da 17 com curva com Proa Norte, em coordenação com a torre 186, 0132 o transponder. 19-8 é o controle. 120-8 é o controle, quantos a bordo? 208 é o controle e 4 a bordo. Chame a torre 18-612 para táxi da colagem mais Papa Lima. 18-6. Lima Airport Taxi. Solo 777 para o táxi, o POV 175 com 2 horas e 30, alterna com fim. 777, livre táxi em frente, Índia Alfa, ponto de espera 186, o ajuste no 097. Em frente, Índia Alfa, com 617, 186, obrigado, bom dia. Juliette 6740, aproximando Juliette, visual com gol. 6740, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, Webjet 6740. Sou 4207, chame Recife, 1251, alternativa 13325. Chame Recife, 251, portão 25, bang. 1359, torre 186, vou pôr. 18,6, grato. Alfa Tango Tango, Recife, 1288, altera 1260. 288, 260, obrigado, bom dia, amigo. Yeah. Ele mantém cabeceira no zero. Aliás, mantém. 1-3-7. Tem 389554, decola, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, um ótimo final de semana. TAN 3191 no 02, Chibeca, acionamento. Autorizado, TAN, chame táxi. Chamarei o TAN 3191. Oh, bom dia, TAN 3216. TAN 3216, acima identificação, chegada Mari, desse mantém o 050. 050 na Mari, TAN 3216. Controle, boa, TAN 3895, decolou com a Dael, Lida, possibilidade da presente voa Lida, senhorita. TAN 3895, contato radar, flota para o 340 da presente Lida após Lida Bridge. Presente da presente Lida, Lida Bridge, TAN 3895, obrigado. Levou no DIC do Tororó, tá pronto para a cópia? Autorizado 500 pés sobre o DIC de Tororó, 17, curva direita, litoral sul, 500 pés, diz 120, décimo auto controle, 0115, Max, décimo mil. Bata 186, até regresso. O Fórum 359, marcador estéreo, clima está travado. Bip checado no 359, continue ainda aguardando a pista livre. Fórum 359, aguardando a pista livre. Juliette Romeu, na mata, livre será, chame táxi. Siga. Autorização para Petrolina. Com intenção de decolar da presença do pátio? 5220. Qual seria a provável saída e a transição? Para ingresso. Petrolina? Obrigado. Tirou 208. 208, boa. Força aérea no 359 já avistado, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, meia dos heróis. Força aérea no 359, livre pouso. Confirma decolagem, Mike Papa Lima. Copiado, Mike Papa Lima, está autorizado a prosseguir até Cabeceirão no 7, aguardando para decolar com o Pronorte. Positivo, está alinhado e pronto já. Mike Papa Lima, vento 160 graus 5 nós, está presente da cola com Pronos, está autorizado. Lima. A Jambera. Mike Papa Lima decolou ao 58, chama o controle, frequência 1208. 1208, controle grato, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, boa tarde ao Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, 500 pés, comprou a norte, compra o destino. Na Cabaceiras do Paraguaçu, pro ideal é a 320, fica 5 milhas fora. Gente, autorizado direto destino, 500 pés, qual que é o estimado de pouso? Direto destino, 500 pés, estimado de pouso vai ser aos 1530. Gente, PLB? Pátio militar e estacionar, frequência livre. Salvador, tá 3191 para o Dax, POB de 152, 4 horas e 10, alterna Guarulhos. O 91 direita, ponto espera 18,5, ajuste no 097, vou ver. No 097, virando a direita, ponto espera 18,5, obrigado, tá 3191. Romeu, Mike, Mike. Prossiga. Está agora 60. Papa Romeu, Mike, Mike. Está agora 5,6 milhas de Salvador. Serviço está terminado. Mantenha 080, chame controle Ilhéus, 120, leva bom voo. Para Ilhéus, 120, ano boa, Mike, Mike. Autorizada a linha é decolada, iniciando Romeu. Confere 1359, ainda escuta da torre? Afirmo. Por gentileza, stand by no transponder. Gente, avião 05, prossiga. 3216, desce via para 2000 pés, ajuste a 097, reposto localizador. Desce via 2000, tá 3216. Livre acionamento, me chame pronto para táxi. 125, 133, 25, grato, tem um ótimo final de semana, querido. Igualmente. Fora. Mike Juliette Romeu, decolou ao 01 no controle agora, 11, confirmando, 1208. 12080, grato, terra desce. Muito bom dia, muito boa tarde, é o papapapá, Mike Juliette Romeu. Papapapá, Mike Juliette Romeu, controle prossiga. Decolado do 97, está ingressando na linha do Sul, a intenção é sobrevoo lá no DIC do Tororal, área da Federação, 500 pés. Gente, tive o litoral, reporte, iniciando sobrevoo. Via do litoral, vai reportar iniciando sobrevoo, Romeu. Copiei.